5 palestinos morreram hoje na faixa de Gaza nos bombardeios lançados por Israel em resposta ao disparo de mais de 100 foguetes do Hamas contra cidades israelenses. O exército de Israel convocou 40 mil reservistas. A guerra nesse mundo, quem criou foi o homem. Eu tenho a esperança de ver o fim da fome, das pessoas que morrem sem alimento. Minha parte eu faço, pelo menos tento. E tenho a esperança de um dia ver todas as pessoas desse mundo terem que comer. É difícil, eu sei, temos que lutar por isso. Eu não quero ver meu filho nem o filho de ninguém encontrado na quebrada, fuzilado por alguém. É sem futuro pra juventude brasileira, que ao invés de estudar, se acaba em sexta. Feira, muita rede, cerveja, balinha, carreira. Futuro doutor, futura enfermeira. Deixa seu dinheiro penhorado nas biqueiras. Fortalecendo mais, compra de arma. Um dia com certeza entraremos sua casa. E quase todo lugar tem uma história assim. Sou sobrevivente dessa guerra pra chegar até aqui. Não foi fácil, não é fácil. Sou pelotão de frente da classe do mais baixo. Que 6 horas da manhã estou no campo de batalha. As guerras são diárias, por sobrevivência. A gente que se mata nessa decadência. Nem a tecnologia salvará toda essa gente. A guerra é entre eles, quem sofre é inocente. Quando viu no rio o helicóptero caiu, pararam de fuzil no Brasil, em qualquer lugar. Isso aqui é uma guerra pronto para começar. Realmente muita guerra se segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. Realmente muita guerra se segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. A guerra quem criou foi o nosso semelhante das antigas. Homem das cavernas ignorante. Hoje engravatado o empresário tem bastante. Que fica se sentindo vivendo só dos montantes. Também na perifa, os manos se esbativa. Poder na mão do homem faz até do outro rifa. Amigo antigamente, guerra hoje certamente. Poder na mão do homem assim enxergo abra mente. Isso tem idinha, desconhecido gente minha. Iria ver a paz, já cansei de ir atrás. Cansado sim, mas não desista enfim. Não quero ver o fim, e nem que os meus filhos vejam, para que no futuro de boa eles estejam. Por isso hoje também tô no campo de batalha. Acordo às 5 da manhã para criar Natan. Minha filha também, a Eduarda neném. Trabalho e derrubo meu suor. Se com o rap eu ganhasse seria melhor. Mas quem sabe um dia pinta, não desisto, não desisto. Moleque que dá pinta, sonha jogador, resista. Eu sei que guerra vai ter memo, mas em qualquer atividade passamos veneno. Barreiras ou obstáculos, o povo ser tentaculoso. Existe mesmo assim, vontade é tudo enfim. Criança na Somália passa fome e a gentalha. Se pensa dessa forma, sem alma e sem normas. A vida é uma guerra e realmente são diárias. Na minha sua quebra, muitos RGs meu parça. As vivências são as memes, as memórias que nem traça. Só que em vez de pano, corrói a nossa mente, mano. Foi assim com o Ciclano, o Beltrano e o Fulano. Muda só os nomes, as caras, as mesmas fitas que não para. Quem matou, desandou, se afundou e sumiu da área. No dia a dia sempre guerra, assim segue na terra. Com etc, André e Natan, conceito negro, nossos parça, peso, Lu e Ivan. Falando sobre a guerra, que a gente aqui não é fã. Na esperança de ter mundo melhor amanhã. Realmente muita guerra, assim segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. Realmente muita guerra, assim segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. Só vejo guerra, fome, miséria, destruição. E se o homem é inteligente, é sim. Crio lâmpadas, celulares. Internet hoje tem em quase todos os lares. Redes sociais, páginas policiais. Sem fatos reais pra disfarçar. Cenas que vejo, moleque novo na quebrada. Morrendo, chora mais uma família. O coração no desespero, cidadão brasileiro pagando veneno. Tem criança aí que não tem o que comer. E aí autoridade, quem engorda? Você, instabilidade. Nem dá pra contar. Tem gente aí abrindo firma pra roubar. Acordar pro novo dia pronto pra enfrentar batalhas que ele mesmo vai proporcionar. Ser guerreiro é tá pronto pra guerrear, com a certeza de que tudo pode, de que tudo pode, de que tudo pode, pode acabar, pode acabar. Sou guerreiro, sim, vou ser até o fim. Meu pai, que ensinou isso pra mim. Sou guerreiro, sim, vou ser até o fim. Nada vai me impedir de lutar até o fim. Sou guerreiro, sim, vou ser até o fim. Meu pai, que ensinou isso pra mim. Sou guerreiro, sim, vou ser até o fim. Nada vai me impedir de lutar até o fim. Sou guerreiro, sim, vou ser até o fim. Meu pai, que ensinou isso pra mim. Realmente muita guerra se segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. Realmente muita guerra se segue na terra. Muitas vidas se encerram, muita gente se enterra. A esperança não morre, exaltando bem assim que a gente corre. Conceito negro e etc. Lutando nessa guerra, a guerra espiritual, a guerra do bem contra o mal. Pois a guerra quem criou foi o homem. Eu também tenho a esperança de ver o fim da fome, conceito negro. Agradecido peso Luivan, aqui etc. André e Natan.